Quero falar com o condutor. Qual é o seu nome? Regina. Regina, querida, ouça, você tem um trabalho a fazer. Um trabalho? É, Deus te colocou na Terra por um motivo, e um motivo apenas. Você vai conduzir essas pessoas para fora do trem e subir até a plataforma. Você entendeu? Eu quero ver. Quero que faça isso. Atenção, todos vocês. Nós vamos voltar para a plataforma. Preciso que todos... Olha aqui, nós vamos começar de novo. Conduz essas pessoas. Atenção, todos. Nós vamos voltar até a plataforma. Quero que todos se levantem lentamente. Eu vou tirá-los desse trem. Bom. Nós vamos ficar nos trilhos, então só levem o que vão precisar. Assustados, tiro pro alto, muita correria. Transformado em um inferno, meu pacato dia a dia. Eu não sei se saio vivo dessa, parece difícil. Armados, bandidos, aparentam estar decidido. Estou aflito, por Deus ainda não levei um tiro. Cada minuto que se passa eu sinto a vida por um fio. Já tenho morto, estirado no chão, sangrando, agonizando. As pessoas estão olhando que não faz parte do plano. Estão passando as estações, eu não vejo nenhuma parada. Já fizeram contato, a polícia já foi avisada. As reivindicações foram feitas no princípio. Cada hora além do prazo uma pessoa levará um tiro. As estações e todas as saídas estão cercadas. A toda hora o rádio chama, mas ninguém tá entendendo nada. Crianças e idosos estão no meio do caos. Não sabem nem se vão sair, o desespero é total. Estão armados e com objetivos bem traçados. Eles sabem o que querem e não desistem tão fácil. Eles parecem ter informações privilegiadas. Conhecem bem o sistema, como funciona essa parafernália. Eu espero de coração que tudo termine bem, que não me note aqui no meio, não quero virar refém. Polícia. Droga. Com licença. Quando eu mandar parar, é pra parar de uma vez. Polícia do metrô. Para. Foi por água abaixo. Qualquer chance de sair, mataram um policial. Agora que eu não vou sair daqui. Já pegaram outro refém, estão perdendo a paciência. Fracassada tentativa, subestima a inteligência. Ela sabe que vai morrer, apenas espera a sua hora. E não será a última, como informado quase agora. Meu Deus, um tiro na cabeça, essa já era. Caiu de olho aberto, pra ela não teve espera. Quanto maior é a demora, é pior pros passageiros. Estão morrendo por causa da demora desse dinheiro. O valor é muito alto, a burocracia é grande. Estão fazendo possível o crime, agora tem sua revanche. O sistema governamental beijando os seus pés, cumprindo todos os pedidos sem uma pergunta sequer. Mas nem em filme isso dá certo, isso não é exceção. Mas cedo ou mais tarde acaba a trama de ação. Atiradores de elite estão com todos na mira, apenas estão esperando a ordem do chefe de polícia. E ainda tem esperança de tirar alguém com vida, pois esse é o seu trabalho, mas nem ele mesmo acredita. Chegou o carro forte com dinheiro na estação. Pediram pra ser entregue porque não seja da corporação. Dito e feito, a mala pesada está sendo levada. O dinheiro foi entregue após a hora marcada. Alguém pagou com a vida, mas eu não imagino quem. O metrô está seguindo, mas ainda tem um porém. Como vão sair daqui? Isso ainda não entendo. Não vejo nenhuma saída, não sei o que estou fazendo. Continua. Pelham 23, responda. Pelham 23. Pelham 23. Jerry Pollard, o que está acontecendo aí? Aqui é o centro de controle. O que está acontecendo, 123? Vamos mandar um expresso até lá, parar do lado e ver o que enxerga na cabine. Alô, aqui é South Ferry 105. Eu não consigo ligar o limpador de para-brisa. South Ferry 105. Há um disjuntor bem atrás de você.